4, o táxi prossiga em normal, porém vai manter o ponto de espera. Plano 0, eu vou efetuar aqui uma vistoria rápida, ok? Com uma viatura da Infraero, ok? Plano 604, será para o ponto de espera da Rosé. Deixar 6310. Faz em for. Clear taxi until 10-09. Julius 09, tá. Solicitar vistoria na pista devido à aeronave que decolou anteriormente e informou ter colidido com alguma coisa. Sim, já efetuou a atenção, solicitando levantar 6310. Canal 6310, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2685, 2545, canal 6310. Salvador, muito boa noite, aos 355, 5, 5, 5, boa noite, se aciona a identificação. Mantém escuta e aguarde de cópia, 4209. Acionado a identidade, 3555. Senhor, nós vamos solicitar o controle Aracaju para autorizar a nossa transferência por quantos bitcoins para pedir ponto na 17. Para nosso pátio é o pátio 3, então não adianta nada, a gente prossegue para o seu concorde pela proposta da hora 10. Gente, contato radar 73 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível 140, da presente voo direto Bonf, ajustou o time do 1015, informa ideal de descida. Bonf, da presente Bonf, nível 140, 1015, chama ideal de descida, 1015. O 1014, além e mantém, ok? A gente mantém na 0, não na transição. Mais, 3 do Cedrante. Mais 0, Alfa, do país inteiro. Maré, vai. Confirme? Há uma aeronave nacional, não, espera. Tá, mas tô mantendo meu pé, vou fazer espera, ok? Pode planear e manter. A linha de manter, vou no 604. 075, boa noite, a sua identificação, autorizado, chegada Bonfim, desce inicialmente para 4.000 pés, estou obtido. Oxané 6224, a torre informa, pista está liberada. Após completar a obra, se desejar, prosseguir para o 360, informe no localizador. Estou no 604, só para informação, estou no 604, via Bijete, 6747. A viatura feita, a inspeção feita pela viatura da Infraero, e realmente ele detectou algumas depressões aí na pista que já existe há muito tempo e que a engenharia da Infraero já está ciente, ok? É, todo mundo aí, desde que eu cheguei aqui em Salvador, tá, já existe esse tipo de problema. Todo mundo pousa e decola, algumas aeronaves reportam essa depressão, porém até então nunca deu nenhum problema, ok? O 604 está livre a decolagem, 130 graus, 08 nós. Decolar os 409, chame 19, decimal 8, bom voo. 09, 8, obrigado, boa noite. Por Salvador, eu vou no 604. 604, contato radar, sopa nível 370, perfil Puca. 370, perfil Momo. Corrigindo, Momo, perfil Momo. Obrigado. Autorizado, Xané 6224. Vete aproximação, chame 2895, com pouso. 2895, obrigado. 586, descent to 2000 feet, report localized code, gun 81015. Fazer um pai, 2000 feet, report localized. Salvador, boa noite, Xané 6224. Check trilho, pouso ao zero, vento 130 graus, 07 nós. Seu Xené 6224. Momento, baixada travada, livre, pouso, Xené 6224, não, zero. Após o pouso do Avianca ali, mantém o 6747. Após o pouso ali, mantém o 6747. Azul 4209, para cópia. Pronto. Salvador Confins, nível 360, via Pesulo 16, decola da 10 com curva direita, subida da El, até Leda, após Leda direto Bridge, em Bridge intercepte aerovia. Acione 5515, controle 119, decimal 8, com azul 4209. Autoridade 360, Confins, via Pesulo 16, decola da 10, da El, da El voa Leda, Leda Bridge. E copiou o 4209? Copiei. Chame pronto. Camarada. Sou Salvador, boa noite, tá? 3605, 330 para... Recife, centro da vida. 3305, chamou a torre? Chamei. O 3, 5, 330 para Recife, centro da vida. Ok, 330 Recife, é previsto que 58, decola da 10 esquerda, subida Puca, transição Caju, acione 5520, controle 1198-3305. É, só não entendi, autorizado 350 ou 330? 330. 330, só previsto 5810, decolagem Puca Caju. 5520 transponder 198 ao controle. Ok, subida Puca, transição Caju. Chega pronto para puxa acionar, então 3305. Puca Caju, Samará, está no offset. Bom, Xené 6224 no sol 53, libera direita na minha escuta. Táxi Alfa e mantenha antes da Juliette. Direita, sua escuta, Alfa, uma dessa da Juliette, 6747, livre de colar, vento 130 graus 07 nós. Web 6747. Habilidade de colagem 7647. Controle Salvador para descida, o trip 55 no 5. Desça para o nível 050. 050, grato. Web 6747, decolado ao 55, chama o controle, incêndio 19, décimo 8. Chama 19, 8, boa noite, obrigadão. 6224, na Alfa, aproximando-se da Juliette. 6224, ingresso pela Juliette para remota 1-2. Juliette, remota 1-2. Judael. Direto 340, perfil. Pode rodar, é um. Ô, Leda. Pesado, Leda. Direto, Leda, muito grato. Salvador, boa noite. 3178, boa noite, é só identificação, autorizado, chegada a mais, isso para o nível 060, estou time, estou no 015, vigilante. Ô, 6224, mantenha a posição. Tem a posição 6224. É, devido a aeronave da companhia vai liberar já o portão 1, aí será o seu portão aqui de ingresso, ok? Descendo 210 nós, vai reportar localizador 9075. 1604, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, obrigado, boa noite. 02, pushback, acionamento. Ciente, aguarde o número 2 no setor, 4209. Falo 9 à sua direita, já foi autorizado, pushback. Fazendo 4209. 6313 vai iniciar de imediato, puxa, né? Agora, você vai iniciando 6313. 586, localize contact. 586, complete approach, contact now Salvador Tower, 11895. 11895. 9075, desopera 2000 pés, informe no curso do localizador. 9075, 2000, vai reportar no localizador. Desça para 3.000 pés. Ajuste no 05. 3.000 pés, 1015, trip 55 no 5. Check landing gear, clear to land on runway 10, wind is 140 degrees at 17 knots, correction, at 07 knots. Landing gear down and look, clear to land. Azul 4209. Prossiga. Após o Oceanair, pode iniciar o 4209? Ok, após o Oceanair taxiar, eu tenho outro que vai ingressar aí no portão 1, ok? Após o outro ingressar no portão 1, é um Fokker 100, após o mesmo ingressar no 1, inicia no portão 2. Gente, após o Fokker 100 no 1, inicia o 4209. Taxi Oceanair 6313, temos POB de 171, autonomia de 4 horas e o alternado é o Galeão. Taxi à direita até o ponto de espera lá, chame para a decolagem 6313, 1015 altímetro. Positivo, livre táxi à direita e chama para a espera para a decolagem 6313. 6224, ingresse observando a aeronave da companhia, liberar o setor para o portão 01. Ok, observando a aeronave da empresa na frente, vai ingressar para o portão 01-6224. Estimação, chame 2895, composto. 1895, obrigado, baixo. 55 no 5, desça para 2000 pés, ajuste no 05, informe o localizador. 2000 pés, 1015, reporta no localizador, trip 55 no 5. Salvador, boa noite, o 9075. 9075, número 2 para pouso, continua a aproximação, guarda de pista livre. 9075, guarda de pista livre. Com 3325, obrigadão, boa noite. Anders 586, on the ground at 0002, vacate the runway, remain this frequency, taxi via Alpha and call me before taxiway Juliet. Alpha Juliet, via 86. Call me before Juliet, okay? Tem livre pouso, ano 0, vento de 130 graus, 08 nós. Livre pouso, gol 9075. Após o 737 na final, autorizado a alinhar e manter o Oceania 6313. 6313 após o 737 na final, alinhar. Portão 3305 no portão 7 para posto de avistamento. A livre, puxa cenário 7, ele tá. Apresou o portão 3305. Golão 075, solo 05, libera a direita, na minha escuta, táxi Alfa e chamando sua Juliette. A sua escuta Alfa, reportando para Juliette, o Golão 075. 5 graus, boa noite, 5515. Tá 3178, desça para 2000 pés, ajuste no 05, informe no local. 2000 pés no 0, rolo 6, tá 3178, reportará no localizador. Ajuste no 05. 1015. Estabilizou. Boa noite, 5515, continue a aproximação, aguarde livre pouso. Aguardando livre pouso, 5515. 3113, livre decolar, vento 130 graus, 08 nós. Livre decolar, 3113. Galeão. 106 a bordo, é isso? Confirmo. A direita o táxi, altímetro 1015, mantenha no ponto de espera, aguarde para ingresso. Direita 1015, manterá o ponto de espera, 42, armado. Juliette Quebec, a sua identificação autorizada, chegada à mar e desça para 2000 pés. Ajustou o altímetro no 015 e forma o localizador. Lima Juliette Quebec. Então, 3305 para o táxi, OB 134, 6 horas e 20, Serna Natal. Táxi autorizado, chega no ponto de espera para decolar. Táxi, morar na porta da pista 190, são 3605. Trip 5515, livre pouso, 130 graus, 08 nós. Livre pouso, trip 55 no 5. O Xenem é 313, decolado ao 08, chame 19-8, bom dia. 19-8, bom dia. Salvador, nosso muito boa noite, esse é o Ultra 6313. 6313, contato radar decolar, sua para o nível 360, perfil da Delta. 360, pode fazer a Delta presente? Autorizado. Prato. Que ali mantém o 4209. Prédio de aproximação, chame agora 208-95, bom pouso. 295, obrigado, 3178. Torre Salvador, tá? 3178, 4 milhas para terra. 3178, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Tente aguardando a autorização de pouso, 3178. Anders 586, taxi via Juliet, State 10. Bruno 9075, autorizado táxi, agilizando. Prossiga até o portão 03. Tente Juliet 039075, obrigado. Trip 55 no 5, solo, zona 0, libera a direita na minha escuta. Táxi livre até o pátio 3, atento ao sinalizador. Livrou a direita na sua escuta, pátio 3, trip 55 no 5. Por gentileza, cheque o rádio, quem tá na transmissão aí toda veio cortando aí com falha, o trip 55 no 5. Tá livre a decolagem, azul 4209, 130 graus, 7 nós. Decolagem no 0, 4209. Ok, após o pouso do dono lado da companhia na final, ali mantém. Pouso do pouso da final, ali mantém na 03605. Livre pouso, 140 graus, 7 nós. Livre pouso, pista no 0, 3178. O azul 4209, decolado aos 11, chame 19-8, bom voo. 19-8, grave, boa noite. Torre, como recebe agora o trip 55 no 5? É a mesma coisa, mantenha entrecortada a mensagem, ok? Ok. Dia após 2000, direto da El? Autorizado. 2000, vou direto da EL 4209.